O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Hoje é sexta-feira, eu tô chegando por aqui, mais uma edição do Conexão Sertaneja, nesta sexta-feira, finalzão de semana, e eu sou o El Lima, e a partir de agora, muita música bacana vai rolar por aqui, viu? A partir de agora, muita música sertaneja no seu rádio, é claro, no Conexão Sertaneja. Vamos começar o programa de hoje, mas antes eu quero dar aqui as minhas redes sociais, a rede social do programa também, pra você entrar em contato com a gente, né? O e-mail para você pedir a sua música é fácil, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. No Facebook é facebook.com/conexão no rádio. E o meu Facebook, você vai lá no pesquisar e procura o El Lima, W-E-L espaço Lima, e você vai me encontrar lá, tá bom? Vamos que vamos, abrindo a primeira de hoje, tem Taeme Thiago, A Gente Chora. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. E a gente chora, mas quando chora de saudade a gente foge. Pensa em encontrar outra cidade, a gente sente na pele o fogo da paixão. Eu só queria ter os seus beijos, seus abraços todo dia, porque minha inspiração é ser a guia. Eu conto as horas e os minutos pra te ver. Reflete saudade e eu tô longe de você. Preciso de uma chance pra te ver. E eu sinto nesse meu peito que eu nunca senti, esse desejo de te ter aqui. E nos meus braços quero te fazer sonhar. Já não me vejo sem você na minha vida. Você é a única saída. A gente chora, mas quando chora de saudade a gente foge. Pra se encontrar outra cidade a gente sente na pele o fogo da paixão. Eu só queria ver os seus beijos, seus abraços todo dia, porque minha inspiração é pela guia. Eu conto as horas e os minutos pra te ver. Reflete saudade e eu tô longe de você. Preciso de uma chance pra te ver. E eu sinto nesse meu peito que eu nunca senti, esse desejo de te ter aqui. E nos meus braços quero te fazer sonhar. Já não me vejo sem você na minha vida. Você é a única saída. A gente chora, mas quando chora de saudade a gente foge. Pra se encontrar outra cidade a gente sente na pele o fogo da paixão. Eu só queria ver os seus beijos, seus abraços todo dia, porque minha inspiração é pela guia. Eu conto as horas e os minutos pra te ver. Sertaneja, música nova todo dia. Ó gênio meu, realiza o meu desejo. Traz essa mulher pra eu encher ela de beijos. Ó gênio meu, mais de mil e uma noite esperando ela voltar. Se eu tivesse três desejos, o primeiro era seu beijo, o segundo era te amar. O terceiro então seria ter você a cada dia, me amando sem parar. Se eu encontrasse esse gênio do amor, acabaria essa tristeza que hoje aqui estou. Hoje no meu, realizo o meu desejo, traz essa mulher, meu cheiro. Mais de mil e uma noites esperando ela voltar. Se eu tivesse três desejos, o primeiro era seu beijo, o segundo era te amar. O terceiro então seria ter você a cada dia, me amando sem parar. Se esse gênio do amor acabaria essa tristeza que hoje aqui estou. Hoje no meu, realizo o meu desejo, traz essa mulher, preencher ela de beijo. Hoje no meu, já não posso aguentar mais de mil e uma noite esperando ela voltar. Hoje no meu, traz essa mulher, preencher ela de beijo. Esse é o som do Tradição Gênio do Amor. Rolou por aqui também, Taeme, Thiago, A Gente Chora, no Conexão Sertaneja. Muita música bacana nesta sexta-feira maravilhosa em nossas vidas. Vamos que vamos, eu sou o El Lima e a gente vai levando muita música bacana, muito som sertanejo no seu rádio. Abrindo mais uma sequência, tem Zé Ricardo e Thiago, Onde Você Mora. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Amor que não se perde, amor que não se mede, não se repete. Amor, se mora aí, vem Goiânia. Amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais verei. Amor que não se perde, amor que não se mede, não se repete. Amor, amor que não se perde, amor que não se mede, não se repete. E assim ó, você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora, aonde você foi morar? Aonde estou, eu quero estar de volta. Aonde está você, eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Aonde estou, eu tive que ir embora e agora eu quero você de volta pra mim. Mais uma vez, ó.

te esquecer. Ser meu jeito de gostar. Agora toma lá da cá. Agora é toma lá da cá. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Tá sozinho, tá morrendo de saudade. Antes de ficar comigo, nunca me deu moral. Agora tô bombando e com a pegada elas passam mal, notícia se espalhou. Sou Bomberman, estourado. Lucas Luco agora é o delícia da mulherada. Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman. Bum, bum, bum. Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman. Bum, bum, bum, estourado. Antes de ficar comigo, nunca me deu moral. Agora conhecido, eu tô lindo, pegando geral. Todos já sabem, tô estilo Pac-Man, correndo atrás das lindas de Eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man. Eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man. Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman. Bum, bum, bum. Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman. Bum, bum, bum. Eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man. Eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man. Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman. Bum, bum, bum. Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman. Esse é o som do Lucas Luco, Pac-Man aqui na programação, rolou por aqui também Léo Magalhães, Toma Lá da Cá, só música bacana, só som legal, pra você que tá curtindo Conexão Sertaneja, pra você que tá ligado aí através do Facebook, também a galera do e-mail, né, todo mundo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, tá bom? Um abraço pro meu amigo Luiz Fernando, também pro meu amigo João Augusto, a galera curtindo a programação. E chegando mais músicas, tem Marcos e Belucci. Não te amo menos. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Nem sempre as coisas são como deveriam ser. Nem toda a história toma o rumo certo. Nem toda a estrada vai. Se alguém muda a direção, tudo acabou no meio do caminho. Só ficou a frustração do que poderia ser. Que decepção, não tem solução, tenho que esquecer. Perdi o chão, chegou o fim. Pergunto a Deus se eu mereço tanto sofrimento. Ainda vivo desse sentimento. Meu coração, sem direção, anda vivendo das lembranças que eu tenho aqui dentro.

que vontade que eu tô de te agarrar. Esse vai. Eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te ter na minha cama e em quatro paredes te mostrar quem é quem manda. Doidinho, doidinho pra te fazer suar. Vamos brincar de amor, só não vale se apaixonar. Eu tô doidinho, doidinho pra te ter na minha cama e em quatro paredes te mostrar quem é quem manda. Doidinho, doidinho pra te fazer suar. Vamos brincar de amor, só não vale se apaixonar. Conexão Sertaneja, absolutamente o melhor. Você pensa em chegar, não vá pensando que sou bobo. Não vai me enganar, já sei o blefe do seu jogo. Porque seu jeito de amar comigo não combina, menina. Eu sei que posso até chorar, mas vou sair por cima. Nem me conversa de chegar que a gente não dá certo. Eu juro, até pensei de novo me entregar, mas no mando no meu coração me dá medo de amar, me dá medo de amar. Quero distância de você, vão pra um lugar deserto onde os meus olhos não possam te enxergar. E domine o meu coração, me dá medo de amar, me dá medo de amar. facebook.com/conexão no rádio. Você pensa em chegar, não vá pensando que sou bobo. Não vai me enganar, já sei o blefe do seu jogo. Porque seu jeito de amar comigo não combina, menina. Eu sei que posso até chorar, mas vou sair por cima. Nem me conversa de chegar que a gente não dá certo. Eu juro, até pensei de novo me entregar, mas não mando no meu coração. Me dá medo de amar, me dá medo de amar. Quero distância de você, vou pra um lugar deserto onde os meus olhos não possam te enxergar. E domine o meu coração. Me dá medo de amar, me dá medo de amar. Nem me conversa de chegar que a gente não dá certo. Eu juro, até pensei de novo me entregar, mas não mando no meu coração. Me dá medo de amar, me dá medo de amar. Quero distância de você, vou pra um lugar deserto onde os meus olhos não possam te enxergar. E domine o meu coração. Me dá medo de amar, me dá medo de amar. E domine o meu coração. Me dá medo de amar, me dá medo de amar. Esse é o som do Jean e Giovanni, Medo de Amar. Rolou por aqui também Gabriel Garva, Doidinho. Só música bacana pra você que tá curtindo Conexão Sertaneja. É hora dos alôs. Tá aproveitando, quero mandar um abraço pro meu amigo Leandro, também pro Luiz Rodrigo, a galera da Arauco do Paraná, curtindo em Jaguariaíva. Um abraço pra vocês, muito obrigado pelo carinho. Quem mais? O meu amigo Guilherme, o Ricardão. Ricardão, cara, que medo, hein, bicho? Também o Marcos, toda a galera da Arauco, curtindo em Jaguariaíva. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Tem mais músicas aqui, agora tem Henrique e Juliano, Separa Namora. Nossas brigas duram menos que 5 minutos. Basta um toque seu pra me acalmar. Em um segundo eu esqueço de tudo. Nossos erros tão pequenos fortalecem nosso sentimento. Nossos medos, desencontros não se comparam ao nosso amor absoluto. Não tem nada que supere o amor da gente. Não há nada que nos faça indiferente. E não há nada que resista a esse amor que a gente sente.

suando, mas quer toca demais, Lucas. Agora pode me xingar, que pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Vai. O quê? Entenda que não quero mais, passou, ficou pra trás. Agora tanto faz, eu não sinto nada. Você caiu no meu conto de fada. Você caiu no meu conto de fada. De fada. Rapaz. Conexão Sertaneja. Bruto demais. Você vai pirar nesse copinho gostosinho, safadinho. Eu sei que vai amar. Nesse gordinho gostosinho, cheirosinho, tão fofinho. Eu sei que vai pirar. facebook.com/conexão no rádio. Ei, você, você mesma que tá aí querendo um beijinho, um carinho, tô aqui. Ei, você, você mesma. Vou te enlouquecer mais que tequila com cerveja. Vou te pegar, vou te agarrar. Vou te abraçar, vou te encaixar, vou te encoxar. Vai endoidar, vai ficar louca. Vou dar minha língua e invadir a sua boca. Você vai pirar nesse corpinho gostosinho, safadinho. Eu sei que vai amar. Nesse gordinho gostosinho, cheirosinho, tão fofinho. Eu sei que vai pirar. Você vai pirar nesse corpinho gostosinho, safadinho. Eu sei que vai amar. Nesse gordinho gostosinho, cheirosinho, tão fofinho. Eu sei que vai pirar. Já encaro, Thiago. As mina pira nos gordinhos. É, Gê, Júlia, elas gostam demais de nós, porque nós tem onde pegar, rapaz. Ei, você, você mesma quem tá aí querendo um carinho, um beijinho, tô aqui. Ei, é, você mesma. Vou te enlouquecer, mas com tequila, com cerveja. Vou te pegar, você vai pirar. Vou te abraçar, vou te agarrar, vou te encoxar. Vai endoidar, vai ficar louca. Quando a minha língua invadir a sua boca. Você vai pirar nesse corpinho gostosinho, safadinho. Eu sei que vai amar. Nesse gordinho, safadinho, cheirosinho, tão fofinho. Eu sei que vai pirar. Você vai pirar nesse corpinho gostosinho, safadinho. Eu sei que vai amar. Nesse gordinho, gostosinho, cheirosinho, tão fofinho. Eu sei que vai pirar. Você vai virar nesse copinho gostosinho, safadinho. Eu sei que vai amar. Nesse gordinho gostosinho, cheirosinho, tão fofinho. Eu sei que vai virar. Nesse gordinho, safadinho, cheirosinho, tão fofinho. Eu sei que vai virar. Nesse gordinho gostosinho, cheirosinho. Sei que vai virar. E aí, Júlio, elas piram pra nós. É nóis. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som do Jean e Júlio, ei você. Rolou por aqui também Israel e Rodolfo, conto de fadas. Henrique e Juliano separa namora. Intervalo comercial, daqui a pouco o El volta. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Fala, turma, beleza? Tô de volta aqui no Conexão Sertaneja, o programa de maior audiência do seu rádio. Eu sou o El Lima, Lima, levando muita música bacana, muita alegria e descontração no seu rádio. Aproveitando também, quero mandar um beijo pra Terezinha, pro meu amigo, grande locutor também, Hilton Inácio. Um abraço pra vocês, muito obrigado pelo carinho. Agora tem Alma Serrana, a fim de te pegar. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Será que vou ter que escrever pra você entender que eu tô a fim de te pegar? Será que vou ter que desenhar que eu tô a fim de você? Tô a fim de beijar a sua boca, a sua barriguinha, pra te deixar maluquinha, doidinha pra me amar. Tirar a sua roupa, te morder todinha, pra te encher de prazer. Não vai, vem, vem, vai, vai, vai, vai, vai, vem, vem. Conexão Sertaneja, @hotmail.com. Será que vou ter que escrever pra você entender que tô afim de Será que vou ter que desenhar que eu tô afim de você, que tô afim de beijar a sua boca, a sua barriguinha, pra te deixar maluquinha, doidinha pra me amar. Tirar a sua roupa, te morder todinha, pra te encher de prazer. No vai, vem, vem, vai, vai, vai. Vai, vai, vem, vem, vem. Vem, vem, vai, vai, vai. Vai, vai, vem, vem, vem. Vem, vem. Agora vai, vai, vai, vai. Agora vem, vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vem, vem. Vem, vem, vai, vai, vai. Vai, vai, vem, vem, vem. Vem, vem. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vem, vem, vem. Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Bate na palma da mão. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto sim. Esse seu jeito é muito sensual. Mexe comigo e não tem igual. Eu fico louco quando você chega com esse cabelo lindo preto quando te cheira. Não dá pra desistir todo o seu encanto. Eu tô apaixonado e não vou negar. Quando estou do seu lado fico bobo e tonto. Larga tudo e vem correndo logo me amar. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse do preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Em cima de mim. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto sim. Pra cantar comigo, o Ney Marcelo, o Fabio Lima. Alô, irmãozinho. Resistir todo seu encanto. Eu tô apaixonado e não vou negar. Quando estou do seu lado fico bobo e tonto. Larga tudo e vem correndo logo me amar. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto sim. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto sim. Joga esse cabelo preto em cima de mim. A palma da mão. Esse cabelo preto em cima de mim. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse é o som do Gustavo Lima com William e Marcelo. Cabelo preto rolou por aqui também. Alma Serrana, A Fim de Te Pegar. Só música bacana. E agora chegando mais músicas, chegando Jorge Mateus, Flor. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Flor, vem, vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Paga copo pra cima, oh, oh, oh, oh, oh. Pra onde foi você, Flor?